Existe uma porção de nutrientes, de alimento espiritual, que Deus nos dá quando nós nos reunimos para adorá-lo. Quando a igreja do Senhor Jesus se reúne, acontece um evento espiritual poderosíssimo. O simples fato de nos reunirmos no nome do Senhor traz sobre nós um fluir do Espírito Santo que nós não temos noção do poder e da importância, irmão. Como nós precisamos congregar, como nós precisamos nos reunir, como precisamos estar reunidos no nome do Senhor Jesus para celebrar, para adorar, para cultuar o Cordeiro, Filho do Deus vivo. E nessa noite nós estamos mais uma vez experimentando isso. E que a cada dia a gente valorize mais isso na nossa vida, de estar com os irmãos reunidos, cultuando ao Senhor. Esdras, no capítulo 4, eu quero incentivar você a ler o livro de Esdras e o livro de Neemias nestes próximos dias. Nós vamos começar hoje 21 dias de jejum e oração. Nós vamos ter um tempo no início deste ano buscando ao Senhor, nos tornando mais sensíveis à sua presença, à sua voz, à sua palavra, através do jejum e da oração. E o propósito, eu tenho certeza que você está de pleno acordo, é para que vivamos um ano totalmente na presença de Deus, guiados, dirigidos, sustentados pelo Senhor. Se você concorda com isso, diga amém, Senhor Jesus. E nesses dias de jejum e oração, nós vamos juntos ler o livro de Esdras e o livro de Neemias. Quero convidar você a um tempo de leitura profunda nesses dois livros, que trarão para nós alguns ensinos preciosos demais para o início desse ano, para renovarmos nossa visão acerca da igreja, do corpo de Cristo, do que estamos fazendo aqui, e sustentar nossa vida espiritual com uma caminhada, com um propósito, com alvos que o Senhor tem para mim e para você nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, nós lemos assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco. Diga: deixai-nos edificar convosco. Para nós entendermos bem o contexto, Israel estava cativo na Babilônia. E o Senhor o tempo todo ensina ao seu povo: todas as vezes que vocês me desobedecerem, todas as vezes que vocês começarem a andar pelos seus próprios caminhos, eu enviarei o inimigo e o inimigo vos levará cativo. Isso aconteceu inúmeras vezes com Israel. É impressionante, não existe nenhum outro povo na face da terra que tenha uma história tão intensa, tão densa, tão repetitiva de cativeiros como o povo de Israel. Nenhum outro povo da terra se tornou cativo, totalmente cativo. Nenhum outro povo da terra teve a sua terra destruída, os seus filhos espalhados pelas nações pagãs, de forma tão intensa e tantas vezes quanto Israel. E a Bíblia relata isso. O Velho Testamento traz todas essas histórias para que eu e você aprendamos de uma forma intensa, de uma forma concreta e frutífera. Todas as vezes que nós deixamos de andar no caminho do Senhor, o inimigo nos fará cativos. E é impressionante que essa história se repete até recentemente. Na verdade, até hoje, Israel está lutando por um pedaço de terra. Em 1948, as Nações Unidas reuniram-se e decidiram se iam ou não aceitar aprovar que Israel se tornasse de novo uma nação, que os seus filhos voltassem das terras onde eles estavam cativos para Jerusalém. E isso aconteceu em 1948. Ali as Nações Reunidas, os votos ficaram meio a meio. Metade das nações, dos líderes, votaram: nós queremos que Israel volte para o seu lugar e que eles de novo sejam um povo reunido na sua terra e deixem de ser um povo escravo espalhado por toda a terra. E metade disse: não, nós não queremos que isso aconteça. E coube ao presidente naquela reunião, que era um brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele tinha o direito do voto Minerva e ele disse: eu concordo que Israel volte para a sua terra e que a nação de Israel se estabeleça. E 2000 anos depois, sem idioma, sem terra, sem povo, sem governo, o povo de Israel voltou para Israel, para a terra de Israel. Jerusalém, Tel Aviv, aquilo tudo ali se tornou realmente a nação de Israel de novo, reconhecida. E nós brasileiros temos uma importância muito grande para Israel, porque eles nos honram de uma forma impressionante pelo simples fato de um brasileiro ter sido quem aprovou esse retorno. Agora, há pouco tempo, 1948, não há 2000 anos atrás, não há 4000 anos atrás, recentemente, nós estamos vendo de novo, há 60 anos atrás, nós estamos vendo de novo que essa história se repete. E Deus, por sua infinita misericórdia, providencia escape, traz momento de arrependimento, de restauração, e o povo volta para a terra de novo para se estabelecer. E de novo, o povo se estabelece, Deus é o Senhor, mas com o passar do tempo, o povo vai se afastando, vai se envolvendo com as coisas da vida, e esse ambiente era o ambiente em que Zorobabel estava, Esdras e Neemias. Como há 60 anos, em 1948, naqueles dias lá, a palavra do Senhor nos diz que Jerusalém estava saqueada, destruída, seus muros destruídos, o templo destruído e os judeus espalhados pelas nações, sobretudo cativos na Babilônia. E Deus novamente levanta em favor do povo, e Deus faz isso comigo e com você, irmão. Quantas vezes nós passamos uma semana, um mês, um ano, quantas vezes alguns irmãos passam um tempo longe, ah, eu estava longe do Senhor, eu estava preso, cativo por algum espírito dessa vida mundana, secularista, humanista, eu estava afastado, eu estava desanimado, mas o Senhor está me tocando o coração, eu estou voltando para Jesus. A vida inteira, o Senhor está pronto para nos resgatar do cativeiro que pode nos aprisionar num engano, num padrão de vida que não tem Jesus como Senhor. O tempo inteiro o Senhor quer nos levar de volta. E esse momento é o momento de Zorobabel. O Senhor chama Zorobabel e diz: você vai voltar para Jerusalém. Está na hora de eu recolher o meu povo. E Zorobabel reúne os chefes de família, os líderes, e eles decidem voltar do exílio para Jerusalém para edificar o templo ao nosso Deus de Israel. Diga comigo: o templo hoje é a minha vida. A história de Israel na Bíblia é um testemunho público, eterno, poderoso para mim e para você, de que o Senhor está o tempo todo querendo nos reedificar. Reedificar nossa vida, reedificar a paz, reedificar a alegria, reedificar a comunhão, reedificar a família, reedificar os sonhos, reedificar o propósito eterno dele na nossa vida. E nós queremos começar esse ano com essa palavra em nome do Senhor Jesus: o Senhor está reedificando minha vida, o Senhor está me dando mais um ano de vida, o Senhor está me renovando mais uma vez, porque Ele está me chamando de volta. Vem reedificar o meu templo. Vem reconstruir aquilo que eu tenho como plano na sua vida, de ser uma cidade, um templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos inimigos, os adversários de Judá e Benjamim. O texto diz: chegaram a Zorobabel e aos chefes de família, os adversários de Judá e de Benjamim. Os inimigos sutilmente se apresentaram e disseram assim: deixe-nos edificar convosco. Sabe o que é isso hoje, irmão? Eu e você começamos um ano cheio de planos, cheios de desejos, queremos, estou retomando, Senhor, volto das férias, vou retomar o trabalho, Senhor, eu vou começar a escola, vamos começar o estudo, Senhor, eu quero realmente, imediatamente os inimigos, sutilmente os inimigos se apresentam, deixa eu te ajudar. E cabe a mim e a você ir para diante do Senhor nesses 21 dias e dizer, Senhor, quem são os inimigos sutis que estão me propondo caminhar comigo, me ajudar a viver um ano de reconstrução? O Senhor está dizendo que isso é real. Você lê e lerá aí nesses dias o livro de Esdras e Neemias, você verá o tempo inteiro o inimigo tentando, deixa eu te ajudar. Sabe que você pode dar um jeitinho? Sabe que não precisa ser esse negócio. Você não vai ficar orando o tempo todo. Eu também posso te ajudar. Desse jeito. Você pode caminhar aqui, você pode caminhar ali. O inimigo o tempo inteiro estará propondo a mim e a você ajudas. Que parecem aos olhos de muitos coisas normais. Não, isso não tem nada a ver. Mas o Senhor está deixando claro esse testemunho para que eu e você saibamos. Não é assim, filho. O povo vem mesmo, os inimigos vêm e eles dizem, deixe-nos edificar convosco. E nós vamos dizer, Senhor, nesse ano eu quero edificar minha vida. Eu quero caminhar nesse ano tendo o teu Espírito como o único guia da minha vida, tendo o Senhor como o único que vai me direcionar, que vai me encaminhar, que vai estabelecer, que vai me dar recursos. O Senhor será o meu provedor, o Senhor será o meu construtor, o Senhor será o meu arquiteto, o Senhor será o meu engenheiro, o Senhor será o meu Deus nesse ano. Em nome de Jesus. No ano passado, o Senhor me levou de novo a escrever, de uma forma até mais precisa, um diário. E eu tenho uma agenda inteira com as orações do ano, com declarações do ano, com coisas que Deus foi me falando durante o ano de 2009, com coisas que foram acontecendo, momentos da vida da igreja, momentos da minha vida. E nesse final de ano eu fui reler. Esses dias nas férias eu fui reler também toda aquela agenda. E eu fiquei impressionado com algumas coisas que Deus fez durante o ano, e a gente esquece tão rápido. Oh, Senhor, o Senhor fez isso. Oh, Senhor, agora eu me lembrei, eu estava orando para aquele irmão. Oh, Senhor, eu estava pedindo isso. Oh, Senhor, eu anotei isso aqui. Quantas coisas maravilhosas de recordar, porque eu havia escrito. Talvez seja uma boa sugestão para você nesse ano. Eu vou escrever um diário. Todos os dias eu vou escrever o que eu sinto, o que eu penso, o que Deus fala comigo, o que eu leio na palavra, o que eu estou orando. Mas uma coisa ficou muito forte para mim. Algumas coisas que estavam escritas lá e que eu ainda estou lento demais nelas. E que eu fui passando ali e falei assim, Senhor, por que que eu não consegui vencer isso aqui? Senhor, por que que isso aqui ainda não rompeu? Senhor, por que que isso aqui não está desse jeito que eu orei aqui? Senhor, por que que eu estou começando um novo ano e eu estou vendo a mesma necessidade de janeiro lá atrás escrito aqui, Senhor? Irmão, o tempo todo o inimigo te sugere, deixa eu te ajudar. E sem que a gente perceba, o ano vai passando. E uma série de coisas importantíssimas que deveriam ter sido edificadas ou reedificadas, estabelecidas, não são. Por que nesse ano eu não tomei essa atitude? Senhor, por que nesse ano eu não caminhei? Senhor, por que nesse ano não aconteceu isso? E às vezes um dos inimigos que vem nos ajudar a construir é o próprio esquecimento. A gente se esquece daquilo, a gente nem se lembra mais, e a gente começa um ano novo assim, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser o ano, esse ano vai ser... Mas Senhor, eu preciso colocar diante do Senhor, eu não vou aceitar a ajuda dos inimigos, mas me faça discernir, Senhor. Quais são esses inimigos sutis que ano após ano vão me cercando e vão me enganando? Eles estão dizendo que estão me ajudando a caminhar bem, a reconstruir minha vida, a caminhar na tua presença. Mas Senhor, eu quero que o Senhor me desperte os olhos. Esse ano eu não vou dar atenção a esses inimigos. E a palavra do Senhor diz, claro, deixa-nos edificar. Porque como vós buscamos o vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Porém, verso 3, irmão, diga, porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos no Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, todo o povo daquela terra pôs-se a desanimar o povo de Israel e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construir. Irmãos, eu quero que você guarde bem isso como um óculos preciso. Nós estávamos lá na praia e um irmão trouxe para nós um óculos. E falou assim: experimenta esse óculos. É um óculos que, quando você, lembrei do Murilo lá, porque o óculos é um óculos com uma lente polarizadora. Então, a lente polarizadora, na hora que você põe, ela define com precisão as cores, os limites. Então, você põe o óculos, o cenário fica absurdamente mais lindo, as plantas ficam lindas, mais verdes, o céu fica mais azul, o mar que estava na nossa frente estava muito mais verde, tudo fica muito bonito. É um óculos que tem aí para ser vendido, chama-se com lente polarizadora. Que coisa impressionante. E eu ainda disse aos irmãos, falei assim: não, eu não quero usar esse óculos não, porque eu vou ficar acreditando que é tão lindo, e quando eu tiro os óculos, não é tão lindo assim. Porque na verdade ele cria uma sensação visual das cores, da precisão, da definição. Aquela lente, como faz bem você usar aquele óculos, que ele descansa os olhos e ele te põe com todos os cenários lindos. Eu queria dar a você nessa noite um óculos para você usar nesse ano, um óculos para você colocar e falar assim: Senhor, eu quero enxergar a minha vida cristã, eu quero enxergar a minha vida na igreja com este óculos, com esta lente mais precisa, mais definida, com as cores mais bem definidas. Eu quero esse óculos. E esse óculos significa entender que a vida cristã é uma vida de reconstrução. A vida da igreja é uma vida de reconstrução. Preciso colocar esse óculos. A vida da igreja é uma vida de reconstrução. Me empresta o óculos aqui, Geraldo. Olha só, você põe um óculos, agora eu estou vendo tudo diferente. É bem capaz que com esse óculos eu tropece, mas eu quero que você ponha um óculos diferente. A vida cristã é uma vida de reconstrução. Diga comigo: a vida cristã é uma vida de reconstrução. Quando você se lembrar da igreja, quando você vier para um culto, quando você for a uma reunião da célula, quando você se encontrar com os irmãos, quando você pegar a Bíblia para ler, quando você começar a estudar a escola de discípulos, o tempo inteiro, a vida cristã é uma vida de reconstrução. Enquanto vivermos nessa terra, a vida cristã é uma vida de reconstrução. Enquanto estivermos nessa terra, a vida da igreja é uma vida de reconstruir. Reconstruir pelo menos duas áreas muito bem definidas. Primeiro, os muros. Zorobabel foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele subiu com muitas famílias com esse desafio: eu vou reconstruir os muros. E os muros, para mim e para você, são nossos valores. Quais são os nossos valores? Quais são os meus valores? Porque se eu mudar os meus valores, eu mudo minha agenda, eu mudo meu coração, eu mudo minha forma de pensar, minha forma de sentir. Quais são os meus valores? A palavra do Senhor diz assim: aonde está, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aquilo que for valor para você, ali estará o teu coração. Se a vida da igreja for algo de valor para você, ali estará o teu coração. Se a palavra do Senhor for algo de valor para você, ali estará o teu coração. Se o meu coração não estiver em cumprir e obedecer a palavra do Senhor, isso não tem valor para mim. E o Senhor nos põe na vida da igreja para reconstruir valores. Talvez você antes não se importava em cultuar ao Senhor, e hoje o Senhor está te chamando para cultuar o Senhor. Talvez você até abrisse a Bíblia de vez em quando, por curiosidade, mas ela ficava lá no Salmo 91, porque é a Bíblia da Barça, que alguém deu lá em 1500 e tanto e tal, não sei o quê, e é só aquilo ali, mas de repente o Senhor está reconstruindo valores na sua vida. Você agora está dando importância à palavra do Senhor. Deus está reconstruindo em você algo que Ele chama de a cidade do louvor, a cidade da adoração, a cidade do trono do Rei, a cidade onde Ele vem habitar. Deus está reconstruindo em nós, e esta é a vida da igreja: reconstruir alguns valores que este mundo já perdeu há muito tempo. Nós poderíamos dissertar aqui sobre os valores de família, que você sabe muito bem que já se perderam há muito tempo. Valores do governo, valores dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos, valores que já se perderam. Essa sociedade é uma sociedade que vive tão vazia de valores, os homens são tão vazios de valores, estão se perdendo. Os filhos que estão nascendo, eles não aprenderam e nem vão aprender esses valores que antes salvaram vidas, que edificaram famílias. Hoje não, eles nem conhecem esses valores. Mas a vida da igreja, a vida cristã, cristã é uma vida de reconstruir valores. E os valores são os muros, porque aquilo que eu dou valor, se for da palavra do Senhor, será um muro de proteção para mim. Os valores do reino de Deus, se eu os tiver de fato no meu coração, eles serão um muro de proteção para mim. Senhor, eu não sei como vencer esse inimigo. Senhor, eu não sei como vencer os desafios dessa semana. Senhor, eu não sei como eu vou vencer esse ano. Eu não sei como eu vou vencer. Mas eu sei, Senhor, que eu vou estabelecer alguns valores com o Senhor. E esses valores com o Senhor serão inegociáveis. E esses valores são o muro de proteção que o Senhor está pondo à minha volta, à volta da minha família. E eu vou reconstruir isso. A vida da igreja nessa terra é uma vida de reconstrução. Reconstrução dos muros, reconstrução de valores. Zorobabel subiu para reconstruir os muros, para reconstruir também o templo. Diga, os muros e o templo. O que é o templo? O templo era o lugar da presença de Deus. Naqueles dias, havia um lugar santíssimo, o Santo dos Santos, onde estava a arca, onde o sacerdote entrava uma vez por ano e levava a oferenda. Ali o fogo era consumido sobre o altar e Deus se manifestava naquele lugar. Era a presença real de Deus sobre o altar. Naquela vez que o sacerdote entrava, uma vez por ano ele entrava ali, e a presença do Senhor enchia aquele templo, e o povo lá fora ouvia o sacerdote adorando, os guizos da roupa do sacerdote balançando, e eles sabiam que pela fumaça Deus havia aceitado a oferenda, o culto. Deus traria perdão, Deus estava trazendo renovação da aliança. Eles sabiam que a presença de Deus no Santo dos Santos era sinal de segurança, de vitória, de sustento, de provisão do Senhor, até de chuva. Mas nós não estamos mais no Velho Testamento. O Senhor não vai descer numa catedral específica. O Senhor não vai descer num altar específico. O Senhor agora elegeu a mim e a você como templos dele. É sobre mim e dentro de mim, dentro de você, que o Espírito Santo vem, e ali ele estabelece seu trono. Ali ele recebe culto, ele recebe adoração. E o que o Senhor está querendo na vida da igreja é restaurar templos de adoração. É restaurar a minha vida. Não é só te dar paz, não é só te dar um dinheiro, não é só te dar uma alegria, não é só te resolver o problema do casamento, não é só te resolver o problema do trabalho. É te transformar e te reedificar como um templo para Ele vir e habitar. Irmão, que inimigo que consegue chegar perto de você se você é um templo do Espírito Santo? Que inimigo consegue fazer algo contra você se você está cheio do Espírito Santo? Que problema nessa vida vai conseguir ficar de pé se você está cheio do Espírito Santo? O Senhor está trazendo para mim e para você um óculos novo. A minha vida na igreja nesse ano não é a vida de frequentar, não é a vida ver se eu dou conta de um culto, não é a vida se eu dou conta de ofertar, não é a vida se eu dou conta de estudar na escola. A minha vida não é a vida de fazer algumas coisas que são comuns da igreja. A minha vida é uma vida de reconstruir um lugar que é a minha própria vida de adoração. A minha vida como um templo de adoração, Senhor. E aí você pode saber que os inimigos virão e dirão: deixe-me reconstruir com você. Deixa eu te ajudar. Só a palavra do Senhor. Só a total dependência. Nesses 21 dias de jejum e de oração, você vai dizer: Senhor, abre os meus olhos para esses pequenininhos inimigos que estão o tempo todo querendo me ajudar e que de repente me fizeram passar o ano todo e eu não consegui alcançar aqueles alvos do Senhor, da Tua palavra. Eu comecei a escola de discípulo, mas eu desanimei, eu falhei, eu tive isso, eu aquilo. Senhor, eu comecei na célula, mas eu desanimei, eu falhei. Senhor, muita coisa foi aparecendo, os cuidados da vida foram me cercando. Senhor, me faça enxergar quais são os inimigos que estão me dizendo: não, não, vai aqui, eu vou te ajudar a reconstruir. Senhor, me faça enxergar esses inimigos na minha vida pessoal. E nesses 21 dias de oração e jejum, irmão, eu quero desafiar você a buscar do Senhor isso, e o Senhor vai nos mostrar, e o Senhor não vai apenas nos mostrar, mas Ele vai nos capacitar a vencer esses inimigos e dizer: não, convém que edifiquemos sozinhos, convém que eu edifique minha vida, é no altar do Senhor, é com mais oração, é com mais culto, não é com mais internet, não é com mais televisão, não é com mais revista, não é com mais livro, não é com mais dinheiro, não é com mais nada dessas coisas dessa vida, é com o poder do Espírito Santo, é com a presença do Senhor, é com a graça do Senhor. Eu quero isso para minha vida, Senhor, eu quero reconstruir a minha vida. Uma forma diferente de enxergar a vida cristã e a nossa vida como membros de uma igreja nesse ano de 2010. Em nome do Senhor Jesus. Passe comigo adiante lá no capítulo 6. Nós estamos vendo, mais do que nunca, que a igreja do Senhor Jesus, ela se afastou demais da essência da palavra. De vez em quando eu me recordo do testemunho de um irmão, que é um judeu messiânico, que é companheiro do Jonathan Settle, um rabino que diz assim: eu me converti porque ficavam falando do Novo Testamento e eu fui ler o Novo Testamento. E eu descobri que o Novo Testamento não tem nada a ver com a igreja evangélica. Foi assim que ele se converteu. É uma expressão chocante para nós. Mas como assim? O que é isso? Que absurdo! Mas é verdade. O que vivemos como igreja evangélica não é alinhado com o que está escrito na palavra do Senhor. E ele disse: eu me converti lendo o Novo Testamento e me apaixonando por Jesus, mas eu não vi Jesus na vida cotidiana, nos hábitos, nos costumes da igreja chamada evangélica. Porque, na verdade, irmão, nós estamos carregados de ajudas, de auxílios dos inimigos que se disfarçam. E a gente não acha que é inimigo, mas eles estão tentando nos ajudar, ou eles estão nos ajudando a tentar reconstruir alguma coisa que nunca será o templo do Senhor. Mas como isso, meu Deus? Se eu estou vindo todo dia na igreja, estou vindo no culto, estou tudo certinho, estou fazendo tudo certinho. Como é que fala agora que não é isso aqui? Mas realmente, irmão, se nós começarmos a estudar a palavra do Senhor no Novo Testamento, nós vamos descobrir que o Senhor nos ordena a uma vida que é muito diferente do que essa sociedade nos impõe hoje. O quanto nós estamos distantes do que realmente são os valores do reino de Deus. Na hora do aperto, a primeira coisa que a gente faz é ver se o gerente nos dá um recurso a mais. Na hora do sufoco, a primeira coisa que a gente faz é ver, quem sabe lá, um remedinho resolve meu problema. Na hora de um problema, de um desafio, de um atrito com alguém, a primeira coisa que a gente faz, o mais fácil, é cada um para o seu lado. Na hora que a gente está um pouquinho mais cansado essa semana: ai, tadinho de eu, essa semana foi assim tão difícil, hoje eu nem dou conta, Senhor, o Senhor entende, né? Eu nem dou conta de um culto, eu não tenho, olha esse negócio de célula, eu não tenho esse negócio de célula, eu nem sei se precisa de negócio de célula, porque na verdade fica, é um grupo pequenininho, é um culto pequenininho ali na casa dos irmãos, não sei o quê. A gente está vivendo uma vida que é segundo o padrão desse mundo, e Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. Agora, irmão, se nós entendermos isso, a minha vida cristã, a minha vida no corpo de Cristo é uma vida de restauração, então o Senhor vai restaurar alguns valores que eu ainda não consigo ver na minha vida, para que tudo que eu tenha que viver em conformidade com a Tua palavra, eu viva, Senhor. Por isso o Senhor disse a Zorobabel: sobe de volta. Por isso o Senhor disse a Esdras, a Neemias: sobe para Jerusalém e reconstrua a cidade. E Deus usou estes homens para reconstruir os muros, os valores, a cidade, o templo da adoração. E é assim que Deus quer fazer na minha vida. Quando você ler o livro de Esdras e Neemias, você verá um detalhe tão precioso. Sabe quem Deus usou? Ciro, o rei da Pérsia. Deus Deus usa quem Ele quer. O salmista diz, assim como ribeiros de águas, é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quer. Mas esse texto não parece tão coerente com muitas das nossas orações, em que a gente passa um tempo em nome, Senhor, por favor, faz, por favor, Senhor, por favor, Senhor. Deus ainda não fez, eu tento sofrer, irmão, continuo orando. A gente está vivendo uma ladainha de tentar as coisas, e parece que tudo é difícil, eu não dou conta, e de repente, eu não consigo ficar lendo a Bíblia, eu não entendo, sabe? Eu precisava assim, eu não entendo, eu queria ser assim como aquele irmão entende tanto de Bíblia, eu não entendo, né? Eu prefiro ir lá no culto, ouço lá alguma coisa, mas eu não entendo, porque na hora que eu começo a ler, me dá um sono. É um inimigo que está tentando te impedir de reconstruir sua vida como um altar do Senhor. E quantas outras coisas? Quantas outras coisas? Outro dia uma irmã veio aqui e falou assim, olha, eu estou chegando no culto e fulano e ciclano chegaram lá em casa e eu disse, olha, fiquem aí, eu estou indo para o culto. Mas eu já vi gente que falou assim, não, sabe o que é? Que todo dia que eu vou ao culto aparece alguém lá em casa. Aparece alguém lá em casa na hora, eu não vou falar assim, vai ficar muito chato, né? Eu falo assim, olha, desculpe, mas eu estou indo ao culto. Então, acabou que passou 2 meses, eu nem vi que passou 2 meses, cada dia está indo lá. E a família, sabe, tem que restaurar, né? A família, aquela coisa toda. Então, meu irmão, peça ao Senhor para te mostrar, te abrir os olhos, quais são os inimigos que estão te atrapalhando a reconstruir sua vida como altar do Senhor. Quantas coisas, mas irmão, tenha convicção desse detalhezinho. Na hora em que você decidir a reconstruir esse lugar de adoração, Senhor, quanto mais eu e você nos aplicarmos a isso, mais o Senhor usará até o rei ímpio para nos ajudar a edificar. As coisas não vão concorrer contra, elas concorrerão a favor. É como o irmão que diz assim, eu não ia à célula, eu não tinha como ir à célula, e de repente eu perdi o emprego, louvado seja o Senhor me ajudou. Mas como assim você perdeu o emprego? É porque agora, sem emprego, eu posso ir à célula. É, que loucura, que é isso, meu Deus? Quem sabe o Senhor vai fazer alguma coisa que para nós parece loucura, e de repente o Senhor vai agir de tal forma que até os ímpios vão favorecer, até essas coisas que nos parecem esquisitas vão nos favorecer na reconstrução do templo do Senhor na nossa vida. Irmão, Deus usou Ciro. Neemias era o copeiro do rei, se apresentou lá, e Neemias animado, porque é o seguinte, irmão, uma coisa é eu morar no Brasil, sou brasileiro, passamos esses dias lá em Porto Seguro, que coisa maravilhosa, a comunhão, aquele lugar, aquela praia, ontem nós estávamos o dia inteiro na praia, coisa difícil, e no final os irmãos fizeram um almoço lá com muita lagosta, que coisa, mas árduo, difícil demais, sabe, um negócio assim, e uma luta, Naum, que coisa impressionante, mas que vontade de voltar para casa, que coisa maravilhosa quando entramos em casa, e você sabe o que é isso, irmão, que coisa deliciosa que é voltar para a nossa casa, que é estar no nosso lar, isso é maravilhoso demais. Irmão, na verdade, o Senhor quer que eu e você caminhemos todo o tempo reedificando nossa casa, nossa vida, nosso lar, e todas as vezes que nós identificamos o nosso lugar, pode ter sido um hotel 5 estrelas, mas o nosso lugar, a nossa casa, esse é o lugar maravilhoso, esse é o lugar. E na verdade, nós nos acostumamos com as coisas. Neemias já tinha se acostumado com aquela cidade, e eu moro em Belo Horizonte. Mas se um dia eu resolver mudar lá para a China, isso creio que não vai acontecer, mas suponhamos que eu mude para a China, e o meu filho nasça na China, e o filho dele nasça na China, e o filho do filho dele nasça na China, e daqui a pouco o meu bisneto, você é meu avô, meu bisavô morava lá no Brasil, vamos ao Brasil, quem sabe um dia, mas não, olha, vamos lá no Brasil, eu gostaria de um dia, mas o vô vai falar assim, meu sonho é antes de morrer, voltar no Brasil. O bisneto vai falar assim, não, vô, eu não tenho tanto problema, não tenho tanta necessidade de voltar ao Brasil, mas porque eu vivi no Brasil, O meu filho, vivendo na China, já se acostumou com a China. Já se acostumou. O filho dele já se acostumou. E assim, geração após geração, mais difícil ainda de retornar para a cidade. Naqueles dias, na Babilônia, o filho do filho do filho do filho já estava nascendo, já tinha nascido, já estava vivendo ali na Babilônia, e eles não tinham nenhum problema em voltar para Jerusalém. A vida já era normal para eles. Ué, foi eu que nasci. Não, é porque meu bisavô morava lá em Israel e teve um problema, acho que teve uma guerra, teve um negócio assim, e aí todo mundo teve que vir para cá, e agora, depois de 60 anos, depois de 120 anos, 150, ah, tem 150 anos isso, nós moramos aqui. Eram judeus, mas moravam na Babilônia, moravam na terra da escravidão, estavam acostumados, a vida já estava acostumada ali, as coisas já estavam normais, e isso é a nossa história, irmão. Eu e você não fomos criados por Deus para viver nesse mundo, desta forma, neste século, nesse sistema. Eu e você fomos criados para viver num mundo completamente diferente que Deus criou para mim e para você. Mas com o passar dos anos, nós nos acostumamos. Papai vivia assim, vovô também era assim, bisavô também era assim, nós nos acostumamos. E agora, você pensar assim, eu vou lá para aquele país? Não, esse aqui que é meu país. Mas seu bisavô morava lá? Não, mas não interessa, esse aqui que é meu país. Eu tenho filhos aqui, meus filhos estão na escola, eu tenho trabalho aqui, eu tenho uma casa que eu construí, toda a minha vida está aqui, não tem jeito de eu sair daqui. Essa era a grande questão do povo de Israel na Babilônia. Vamos voltar para Jerusalém? Ah, para quê? Nós vamos reconstruir. Ah, rapaz, meu avô que morava lá, meu avô que tinha aquele negócio lá, eu nem sei como é que eu vou. Vamos voltar para Jerusalém, vamos reconstruir. Gente, reconstruir o quê? O que o pastor fala tanto de reconstruir? Eu estou falando que precisamos orar mais, que coisa, nós já não oramos bastante, está tudo bem, está tudo tranquilo. Tá, meu Deus, quanto. Às vezes nós não entendemos o que é essa volta de reconstrução, porque foram os nossos avós que vieram de lá. E é assim a minha vida e a sua vida espiritual aqui, irmão. Nós estamos tão acostumados com este mundo, que mesmo que a gente vá lá para Porto Seguro, para aquele paraíso, a gente quer voltar para o lugar que estamos acostumados. Mas estamos tão acostumados com esse sistema, que falar em mudar de cidade, que falar em mudar de valores, falar em mudar de padrão de vida, é uma coisa difícil demais. Não bastasse os inimigos querendo nos ajudar a reconstruir, nos atrapalhando, na verdade, nós temos uma dificuldade de entender como é que é esse negócio de voltar para Belo Horizonte, para Jerusalém. Não dá, meu Deus. Que coisa. A vida cristã é uma vida de reconstruir. Reconstruir o quê? Um lugar, uma cidade, muros que talvez você nunca tenha visto na sua vida. Aleluia. A vida da igreja é uma caminhada de nós ouvirmos a palavra do Senhor e dizer assim, mas isso é para mim? Eu moro no Brasil há tantos anos, meu pai mora no Brasil há tantos anos, eu voltar para Jerusalém e reconstruir alguma coisa? Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Tudo bem, eu estou pedindo que Deus venha, me abençoe aqui, minha vida. Neemias estava assim. Neemias tinha sido levado cativo, o povo tinha sido levado cativo, eles já tinham filhos, filhos dos filhos, eles já estavam tão aculturados, eles já estavam tão acostumados com o sistema babilônico, assim como eu e você estamos acostumados com essa vida, com tantas coisinhas, com tantos valores, com tantas manias, com tantos costumes. Voltar para Jerusalém é uma coisa louca. Mas um dia, Deus fez algo no coração de Neemias. E Neemias entrou na presença do rei e entrou triste. E o rei falou assim, Neemias, você nunca está triste, o que aconteceu? O que eu posso te ajudar? E Neemias orou ao Senhor rapidamente, Senhor, o que eu vou falar para o rei? É a minha chance. E Neemias disse, rei, meu coração está todo arrebentado, porque a cidade dos meus pais está destruída. O templo foi destruído, os muros foram destruídos. Mas Neemias, você está aqui há tantos anos, você nunca falou desse negócio, Neemias. Mas de repente, Deus tocou meu coração. Mas Neemias, o que eu posso fazer? Ah, meu rei, a única coisa que restaura a alegria no meu coração agora é se eu voltar para Jerusalém e reconstruir aquela cidade. Irmão, só um milagre de Deus para tocar meu coração e tocar seu coração e nos colocar uma tristeza tristeza na alma, uma tristeza no espírito, e dizer: Senhor, eu tenho saudade do Senhor, eu tenho vontade de entrar na tua presença e ficar ali chorar, e adorar, e buscar a tua palavra, eu tenho vontade de comer a tua palavra, Senhor, eu quero amar a tua palavra, Senhor, eu tenho saudade daquele lugar da adoração, mas Senhor, só o Senhor pode fazer isso na minha vida, só o Senhor pode me dar uma experiência profunda de eu deixar de amar essa terra na qual eu já estou acostumado, a qual eu já estou totalmente aculturado, Senhor, e começar a amar aquela cidade que está destruída e dizer: Senhor, restaura aquele lugar da adoração, restaura uma comunhão com Deus que eu nunca vi, que eu nunca tive. Senhor, faz isso comigo, faz esse milagre comigo, como o Senhor fez com Neemias, e que eu seja aquele que o Senhor vai usar para restaurar o altar da adoração. Só um milagre, irmão. Minha pregação aqui não tem poder para gerar em mim, em você, e nós saímos daqui: vou restaurar, vou passar um ano diferente, vou orar mais, vou jejuar mais. Nós podemos até empreender esses desejos, projetar, mas será como minha agenda lá, um mundo de coisas que ficaram para trás. E o Senhor quer nessa noite mexer comigo e com você. Ele falou assim: eu vou tocar em você como eu toquei em Neemias. E na hora em que Neemias disse isso ao rei, meu irmão, era genuíno. Senhor, eu quero andar esse ano restaurando o altar da adoração na minha vida. Instantaneamente Deus usou o rei. Então eu vou te dar madeira, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar segurança, você pode subir, eu vou te dar tudo que você precisa. Pode subir, Neemias, pode ir, você vai reconstruir. E assim Neemias subiu a Jerusalém para ajudar na reconstrução de tudo aquilo. Todas as vezes que o Senhor puder tocar minha vida, puder tocar a sua vida, para nós sermos cada dia mais profundos com Ele, em comunhão, em intimidade, em busca, em amor pela palavra, em oração, em adoração, pode ter certeza, qualquer rei, mesmo que seja ímpio, ao seu redor, será um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Você para de correr atrás das coisas dessa vida e elas começam a chegar na sua mão. E isso mesmo, irmão, isso é a vida cristã. A vida cristã, a vida da igreja é uma vida de reconstrução. E quem decide voltar e reconstruir o altar do Senhor na sua vida, na sua família, no seu casamento, o Senhor abre as portas, Ele usa os reis, Ele traz as madeiras, Ele traz o recurso, Ele traz o dinheiro, Ele abre as portas, Ele traz a segurança. Você caminha, você volta, você reconstrói, e você é instrumento de Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida, você sendo um Neemias de Deus nessa terra, você sendo alguém que recebe do Senhor esse ardor, esse encargo, esse calor. Eu vou viver um ano muito mais cheio do Senhor, muito mais oração, muito mais quebrantamento, muito mais jejum, muito mais adoração. Eu vou restaurar na minha vida o altar do Senhor, eu vou restaurar no meu lar o altar do Senhor, eu vou reconstruir. A vida da igreja é uma vida de reconstrução. Eu quero viver isso hoje, e o Senhor abrirá todas as portas que forem necessárias. No capítulo 6, no verso 14, nós lemos assim: de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando sob a pregação do profeta Ageu e de Zacarias. Diga: Ageu e Zacarias. Então são dois outros livros muito preciosos para nós lermos juntos com o livro de Esdras e Neemias. Ageu e Zacarias eram profetas que profetizavam, que eram usados por Deus, enquanto o povo voltava para Jerusalém e reedificava. E o texto diz: edificando e prosperando. Diga comigo: edificando e prosperando sob a palavra profética de Ageu e Zacarias. O texto termina: edificaram. Quer saber como terminou essa história toda? Edificaram. Quer saber como eu e você teremos terminado o ano se andarmos assim com o Senhor? Teremos edificado. Sabe o que você vai celebrar no final do ano? Louvado seja o Senhor, foi um ano completamente diferente. O Senhor restaurou, o Senhor reedificou, o Senhor fez, aconteceu. Eu sou uma outra pessoa, tudo mudou na minha vida, porque a palavra do Senhor aqui diz que eles edificaram e acabaram conforme o mandato de Deus e também o decreto de Ciro. Sabe o que significa isso, irmão? Deus trabalha em parceria com o homem. O propósito de Deus se cumprirá na minha vida e na sua vida por causa do decreto dele e por causa da intervenção do homem. A vida da igreja é assim. Eu e você podemos orar, podemos orar, podemos orar, mas tem um momento que eu e você temos que agir, temos que agir. São atitudes que eu é que tomo, você é que toma. Nós é que vamos dizer: Senhor, nós estamos tomando atitude, eu vou entrar em 21 dias de jejum e de oração. E eu quero que o Senhor me mostre na minha vida, eu quero que o Senhor me leve de volta, eu quero que o Senhor use Ciro na minha vida, eu quero que o Senhor traga os recursos, eu quero que o Senhor me faça viver um ano de total restauração, reconstrução. Eu não estou dizendo que é porque tem alguma coisa na sua vida que está tudo destruído, e você diz: não, graças a Deus, minha vida não está nada destruído. Não, irmão, nós estamos dizendo que a nossa vida cristã é a vida de reconstrução. A vida, a caminhada da igreja nessa terra, não é uma caminhada de programação, de cultos religiosos, de serviços religiosos, é uma caminhada de restaurarmos os muros e o templo, os valores e a adoração. E o Senhor vai nos conduzir nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isso para nós, para cada um de nossos discípulos. O Senhor vai nos conduzir em reconstruir. E a palavra do Senhor é clara: eles edificaram. Eu vou tomar a minha atitude. O Senhor vai mudar o coração do rei. Para de achar, irmão, que você está nesse tempo, que você está naquele tempo, que você não tem jeito, que sua vida é outra, que você tem outra realidade, que você não tem condição, que você não pode, que ninguém entende sua história, que você tem outros problemas, que você tem outras prioridades. Para de dizer isso, porque na verdade eu e você não podemos viver nesse mundo acostumados, aculturados com esse tempo de escravidão, com essa escravidão desse sistema. Eu e você precisamos ter no coração uma tristeza profunda: Senhor, eu não quero continuar na Babilônia, eu não quero continuar aqui servindo o rei, eu tenho o melhor emprego que eu poderia ter, eu tenho tudo, tudo maravilhoso, mas eu não quero continuar essa vida. Eu quero retornar para Jerusalém. Eu quero restaurar minha vida de adoração. Eu quero restaurar o ministério que o Senhor tem na minha vida. Eu quero restaurar os dons que o Senhor tem na minha vida. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter sonhos, ter revelações, ter visões. Eu quero, Senhor, jejuar. Eu quero orar. Senhor, eu quero te conhecer mais profundamente. Eu quero te amar mais profundamente. Eu quero isso esse ano para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Agora, irmão, eu quero deixar por último essa expressão: eles edificaram e prosperaram debaixo da palavra profética. Diga comigo: debaixo da palavra profética. Qual palavra profética? Onde está essa palavra profética? Segundo o costume religioso, alguns poderiam até ir lá na casa do Senhor: o pastor falou que tem uma palavra profética para mim? Ai, tem que Deus te mostrou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Aquelas coisas assim de dependência, na verdade de ignorância. Não é isso, irmão. O Senhor deixou sua palavra. Sua palavra foi liberada. Está aqui sua palavra. Está aqui sua palavra. Pode ter certeza que Deus usa homens e mulheres. Pode ter certeza. Deus usa homens e mulheres que são reconhecidamente profetas de Deus, profetizas de Deus. Mas, irmão, não vai atrás disso, não. Vai atrás da palavra. Deixa o Senhor trazer quem Ele quiser. O Senhor traz a você quem Ele quiser. O Senhor até te leva lá na hora que Ele quiser. Mas, irmão, saiba disso. Esta é a palavra do Senhor. Eu vou andar nessa palavra. Eu vou comer essa palavra. Eu vou conhecer essa palavra. Eu vou obedecer essa palavra. Eu quero viver essa palavra. Eu quero o Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E você pode ler um texto ali, você mesmo pode abrir a sua a boca e dizer: eu mesmo vou profetizar sobre mim. A palavra do Senhor diz assim: que 1.000 cairão à minha direita, 10.000 cairão ao meu lado, eu não serei atingido, eu vou caminhar, o Senhor me salvará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós, em nome do Senhor, eu declaro isso na minha vida. A tua palavra diz que o Senhor não me deu filhos para calamidade. Senhor, meus filhos serão abençoados. Eu vou vencer aqueles problemas lá na casa, Senhor. Eu vou vencer meus filhos, o casamento dos meus filhos. Você pode profetizar sobre a sua vida, irmão. Vem para o culto, andando na rua, dormindo, deitado o tempo todo, canta: Senhor, Tu és o meu Deus soberano e eu me rendo a Ti. Senhor, eu quero andar na Tua presença, eu quero buscar a Tua presença. Libera a palavra, libera a palavra, libera a palavra. Abre a boca, libera a palavra. Cante louvores, libera a palavra. Ande na rua, libera a palavra. Alguém fala uma besteira ao seu lado, libera a palavra. O tempo todo, libera a palavra. Seja alguém que libera a palavra, porque naqueles dias o Espírito Santo vinha de vez em quando sobre Ageu, e Ageu falava sobre o povo, aí o povo prosperava. Mas hoje o Espírito Santo mora dentro de você e ele abre a tua boca e ele põe no seu coração aquilo que ele quer. Filho, hoje cante esse louvor. Filho, esse ano, hoje, levante-se e diga isso. Filho, você viu que os inimigos te cercaram dessa forma? Você está achando isso? Você está com medo? Você está desanimado? Você está pensando isso? Filho, a minha palavra diz isso. Proclama o que a minha palavra diz. E você abre a boca, irmão, e proclama a palavra do Senhor. E proclama a palavra do Senhor. E começa o culto e proclama a palavra do Senhor. E canta e proclama a palavra do Senhor. E dormindo e de noite, o tempo todo, no trabalho, na escola, no carro, proclama a palavra do Senhor. E sob a palavra profética que sai da sua boca, você prosperará, você reedificará. É o que o Senhor tem para mim e para você nesse ano, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ver você desanimado no final do ano. Eu não quero ver você vendo se vai ou não fazer escola de discípulo. Eu não quero ver você vendo se volta ou não volta na cela. Eu não quero ver você vendo se eu vou ou não vou hoje no culto. Eu quero você incendiado pelo Senhor. Dá-me mais, Senhor. Não tem mais não, Senhor. Tem mais vidas, tem mais células, tem mais testemunho, tem mais culto, tem mais palavra, tem mais... Eu quero mais, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ver você, eu quero me ver, eu quero nos ver assim, incendiados, como Neemias, como Zorobabel, como Esdras, irmão. O inimigo pode vir e falar assim: olha, eu vou te ajudar. Sai para lá, Satanás. Sai para lá, sistema desse mundo. Sai para lá, ajuda. Sai para lá, facilidade. Eu quero o Senhor, eu vou para o altar do Senhor. Eu quero isso para nós, irmão. Se você quer, fique de pé nesse momento. Eu quero isso para mim, Senhor. Levante a sua voz e comece a profetizar, irmão. Levante a sua voz. Desenvolva o hábito, a prática. O dia começou ruim, azedo, difícil. As coisas estão complicadas. Alguém pisou no seu calo. Alguém te feriu. Ninguém te ajudou. Não importa o que você está fazendo. Não importa o que está te acontecendo. Não importa o que você está passando. Libere a palavra profética. Diga: eu tenho uma nova visão. Eu estou numa caminhada de reconstrução.